que vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Se liga, velho, você agora saia desse trauma. Quero saber como é que você pode andar com tão na cintura. Diz não temer a morte, ande filtrado no meio da malandragem. Vive cheirando pó e diz que o rap é tua arte. Vou te dizer, não adianta ser assim. Conheça agora a verdade, pois a verdade não tem fim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Faltou da salvação, a única saída. Sua vida nunca vai ser a mesma. Conheça agora a verdade e antes que eu me esqueça, eu vou falar pra você. Nasci de novo, agora eu sou crente. Sou diferente da sua mente doente e banal, que anda por aí pensando que é o tal legal, fatal demais. Mas não conheço as consequências que a vida traz. Conheço alguém que pode mudar teu viver. Seu nome é Jesus, ele ama muito você. Tanto que deu sua vida pregada em uma cruz. Veio mostrar-nos o caminho da vida eterna. Botei fé, mandou fé, agora curte o amor que ele tem por você. Quero saber o que você sente por ele. Você demonstra em uma cruz pegada em uma corrente. Jesus nasceu, morreu, mas já ressuscitou. Contra o império das trevas ele lutou e ganhou. Pegou a chave da morte e da vida. Pode crer, vem, fica ligado na vida. Coloque agora seu joelho no chão. Peça pra Jesus entrar no seu coração. Tem uma vida de vigilância, jejum e oração. Se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. É isso aí, vem. Jesus mudou sua sorte, isso é realidade. Não é ilusão. Falamos dessa verdade, pegamos a salvação. Basta somente querer acreditar. Vem um novo rumo em sua vida tomar. Mas se você não quiser, agora eu vou me calar.